Quer ver um ladrão? Bem. Aqueles dois. Esperando alguém com uma maleta do lado da rua. Aquele. Está guardando ponto para uma prostituta. Estão ali, mas não se vê. Bom, é disso que se trata. Estão, mas não estão. Portanto, cuidado com a maleta, a valise, a porta, a janela, o carro. Cuidado com as economias. Muito cuidado, porque eles estão aí. Vão estar sempre aí. Ladrões. Não, isso é para os imbecis. São rufiões, abanadores, galos cegos, ladras de supermercado, ganchos, gatunos, mãos leves, pivetes, traidores, compra-brigas, arrombadores, batedores de carteira, navalhas. Eu estou com fome. Vamos comer alguma coisa no meu escritório? Boa noite, galera. Estamos aqui no Apenas um Cast mais uma vez. E a gente também está com o Kleber, professor do Colégio de Aplicação e vascaíno convicto. Olá! E também o Sebastião, nosso audaz membro do nosso Apenas um Cast. Olá, que tal? Muito gusto em começar mais um episódio. Hoje a gente vai falar sobre cinema argentino. Estressado? Relaxa. Isso é apenas um cast. Cotidiano em estéreo. E aí, galera? A gente tá querendo falar sobre o cinema argentino. De modo geral, eu fico surpreso com a qualidade do cinema argentino, das coisas que eu vejo, né? Eu fico surpreso também com a qualidade do roteiro, com como eles conseguem fazer coisas tão boas com tão pouco dinheiro e tal. O que acontece? Mais ou menos em meados dos anos 90, teve semelhante ao que teve aqui no Brasil também, uma espécie de abertura lá no país. E com isso, muitos cineastas de vanguarda, os cineastas clássicos, eles meio que se fundiram e começaram a mostrar os seus trabalhos e gravar também, né, diversos temas não tão relacionados ao campo ou regionalismo, como é uma coisa, inclusive, meio parecida com o que aconteceu aqui no Brasil, e mais temas urbanos. O cinema argentino, ele já teve um filme indicado ao Oscar, que ganhou, inclusive, que é a História Oficial, de 85. Só que o que a gente vai abordar aqui agora é mais ou menos a parte dos anos 90 pra frente, né? Quando ele se tornou uma coisa um pouco mais conhecida. Eu acredito que o cinema argentino, cara, ele tem uma diferença crucial, pelo menos com relação ao cinema brasileiro. Ele realmente tem essa coisa urbana e essa coisa de dramas pessoais ou então de histórias mais centradas numa coisa mais cosmopolita do que, por exemplo, o cinema brasileiro, que é mais ligado com coisas regionais, com coisas folclóricas e tal. Pelo menos minha visão é essa. É, se você vê, tipo, Aquários, por exemplo, né? Não tem tanto esse drama individual, assim, né? Mas se você for comparar, por exemplo, na década de 90, a gente também tinha filmes, assim, conhecidos mundialmente, né? A gente tinha Que É Isso, Companheiro, a gente tinha aquele da Fernanda Montenegro, Central do Brasil, que eram filmes que tiveram uma boa vendagem e foram aclamados pela crítica, né? Só que agora eu não sei, assim, a minha impressão, pelo menos, é que os filmes argentinos que eu costumo ver, eles são melhores do que os filmes brasileiros. Sobre essa comparação entre o cinema brasileiro e o argentino, tem uma coisa que eu acho que o cinema argentino faz, que não é só a questão de ter um bom roteiro, de serem histórias bem contadas, que eu acho que eles conseguem ficar entre o cinema comercial e o cinema autoral. Eles conseguem mesclar isso bem, sabe? Agora, pensando na década de 90, os filmes da década de 90 brasileiros foram bem marcantes. Não foram muitos, mas bem marcantes. Somado ao que o Ulisses falou aí, o Ulisses, se não me engano, ele citou o Central do Brasil e o Que É Isso, Companheiro. Teve o Quatrilho também, que também foi indicado, se não me engano, um ano antes. É interessante o que você falou, Kleber. Como você disse que o cinema argentino consegue fazer essa divisão, né? Mas não parece, por favor, não me entendam mal, mas em alguns momentos que o cinema argentino, ele tende a se mostrar mais profissional do que o brasileiro, em alguns aspectos. Porque, assim, eu sou leigo na parte de cinema. Eu nunca estudei cinema, não sei sobre luz, mas eu, como frequentador de cinema e como consumidor dessa mídia, às vezes eu via um estilo de filmagem, um tipo de imagem, uma fotografia que eu falava, cara, isso parece que eu tô vendo um filme europeu, ou tô vendo, salvo algumas interpretações, algum filme americano meio assim, meio underground. Não um filme latino-americano. Eu notava muito isso, assim. Será que talvez o equipamento... Eu sei que a Argentina fez muita parceria com França, com Itália e com Espanha. Ultimamente, muito com a Espanha. Devido à crise que teve nos anos 90 e também nos anos 2000, acabou que eles só conseguiam fazer certas produções se fosse com parceria. Ou seja, os europeus entravam com todo o maquinário, a parte que gasta mesmo dinheiro, filme e tal. E os argentinos entravam com os atores, com os diretores, com as ideias, argumento, roteiro, enfim. Eu tenho a impressão, assim, que é uma questão de temática, né? Eu não sei, porque eu acho que as questões que são tratadas nos filmes argentinos, elas são muito existenciais mesmo, sabe? São coisas que são globais. Qualquer pessoa pode ficar tocado pela história do Segredo dos Seus Olhos, por exemplo, né? E realmente, a questão da evolução do cinema argentino tem essa questão dos anos 90, que ele conseguiu dar uma reerguida. Teve também uma certa ajuda do governo também, teve as chamadas, os financiamentos. Tem muita gente que quando vai no cinema ver filme nacional aqui do Brasil, reclama que é meia hora de patrocinadores, né? Gente, isso tem também no cinema europeu e com certeza tem no cinema argentino, né? Então é uma coisa mais ou menos similar, né? O que realmente se difere é mais ou menos isso, os temas e a maneira de abordar os temas também, né? Gustavo Beitelman, Gustavo Beitelman, autêntico gaucho judío de venado tuerzo, un sabio, quizás el músico argentino más importante residente en Europa, va dejando la pelota para Lincoln. Então, a gente separou aqui mais ou menos uma lista de uns 10 filmes que a gente acredita que tenha sido filmes interessantes pra quem não conhece o cinema argentino e começar a ver, mais ou menos um ponto de partida pra você começar a ver. Mas enfim, a gente pode começar falando pelo menos o primeiro da lista que eu coloquei aqui, é um filme dos anos 90 chamado Nueve Reinas, ou seja, Nove Rainhas. Você conhece o espanhol, este? Sim, sim, eu leí. Como? Por las Nueve Reinas? Te lo puse tan loco! Quero incluirla a ella. Ok, 20%. 50 y 50. Bien, pedo, antes te mato el 25%. ¿Por qué me estás tomando, mequetrefe? No tengo mucho tiempo. Lamentablemente tengo que abandonar vuestra ciudad mañana por la mañana. Un día de laburo. 200 lucas de ganancia. Cara, eu posso falar o seguinte, esse provavelmente foi o primeiro filme argentino que eu já vi, e eu nem sabia que era argentino quando eu vi, porque meu pai colocou na televisão, tava dublado. Aí eu vi que aqueles caras não eram americanos, mas eu não sabia o que era. E eu adorei a história, cara. Eu adorei a história do Nove Rainhas, eu adorei os esquemas que eles têm pra poder conseguir se virar lá e tal, assim, tipo... Eu adorei o filme, achei muito legal. E depois eu vi uma versão americana que eu achei uma bosta, que eles estragaram o filme todo, saca? É, na verdade, esse filme ele é de 2001. É de 2001? Eu vi agora. É, ele é. Uh-huh. Mas não importa tanto porque é final dos anos 90, início dos anos 2000. Deve ser na mesma pegada. Mas me parece que foi o filme que o Darín. E aí a gente traz agora a cena, talvez a figura que se confunda com. Desculpa, só te cortar. É Nove Rainhas, realmente, é de 2000, tá certo? Aham, uh-huh, isso. Talvez uma figura que se confunda agora com o cinema argentino atual. Talvez esse tenha sido o filme que o Darín tenha feito mais sucesso. Fez o primeiro sucesso, na verdade. Não mais sucesso. Mas que ele despontou numa sequência depois, que eu acho que é quase de um filme por ano que ele faz, e com algum destaque. Então esse filme é importante, eu acho que também por isso. Hoje em dia ele é mais ou menos sinônimo de cinema argentino, né? Falou em cinema argentino, falou o Ricardo Darín. Sem entregar a história, logicamente. Mas basicamente é sobre o quê, Nove Rainhas? Cara, a Bahia são dois picaretas que estão querendo dar o golpe das suas vidas. Aí um conhece o outro, um tá dando um golpe, se ferra, que é o mais novo, que é o Gastón Paulos, que é o Juan. E aí ele é salvo pelo Darín, que é um pouco mais velho, que já é cobra criada. E aí os dois vão lá e se juntam pra poder fazer um golpe definitivo, que vai deixar eles milionários. Conseguir vender os selos, a coleção de selos chamada Nove Rainhas, por isso que é o nome do filme, né? É muito legal, cara, em certas partes desse filme que dá a impressão que é o mestre e o discípulo. E o Darín fala pra ele, pro Gastón, ele fala, olha agora pra rua, eu vou te mostrar quem é a picareta aqui. E ele falando, e a câmera vai focalizando pessoas andando na rua, ele mostrando, aquele ali, ó, ladrão de carro, aquele outro ali, batedor de carteira, aquele ali é falsário. Então ele vai ambientando todo o submundo, digamos assim, das ruas de Buenos Aires e explicando pra ele como é que é essa fauna, né, da galera que é marginal, né? É muito interessante esse filme, vale a pena dar uma olhada aí. Pô, e aí o segundo filme da nossa lista aqui, cara, é um dos meus preferidos, que é Medianeiras. Hace más de 10 años me senté frente a la computadora y tengo la sensación que desde entonces nunca más me levanté. No sé si internet es el futuro, pero al menos sí fue el mío. Vivo bastante bien de diseñar websites. Internet me acercó al mundo, pero me alejó de la vida. Eu acho esse filme incrível. A maneira como eles ficam se cruzando na cidade sem se encontrar. Eu acho legal a trilha sonora. Eu acho como os dois se completam, assim. Uma história de amor muito maneira, assim. Eu adoro Medianeira. Então deve ser um gosto de professores de matemática. Porque Medianeira pra mim também é um filme fantástico. Ele não tem o Ricardo Darín, por isso... Ele é mais fantástico. Você não gosta ainda do Darín, Cleber? Não. Eu gosto dele, mas um filme argentino, ele não pode ser bom apenas porque tem um medalhão, um cara foda que faz o filme, sabe? Vai começar pelo nome, né? Medianeiras é aquela parte do prédio que não tem janelas e se usa pra grafitar, por exemplo. Então já é uma marca bem urbana e tal, e o filme tenta fazer isso com a relação que se tem hoje com o digital, sabe? Que as pessoas estão próximas, mas nunca se viram, não se conhecem, e talvez podem se conhecer num ambiente virtual e não ali fisicamente, sabe? Então isso acho que é uma coisa bem marcante do filme, que me faz achar que ele é um dos melhores que eu vi argentinos. E eu acho muito legal, assim, né, nesse filme, porque tem essa discussão do casal e tal, mas também tem a discussão de como é que a cidade cresce de maneira desordenada, de subdesenvolvimento, né? Não é uma coisa de você ficar mostrando só a parte boa de Buenos Aires, né? É uma coisa, assim, de você também mostrar esse lado, assim, de onde as pessoas comuns moram e os problemas de pessoas comuns também, que eu acho que isso é uma coisa bem legal. Tem uma coisa legal que eu achei em Medianeiras, que é mais ou menos, assim, a vida do solteirão. Tem uma parte do filme que ele tá falando que ele joga videogame, e ele já tá tão de saco cheio de jogar videogame que ele tá jogando FIFA. Ele falou, porra, eu fui campeão com o River em 15 campeonatos. Eu fui o poder. Tem um jogo que é o do Poderoso Chefão, Liz, não sei se você já jogou, que tu faz carreira no jogo, que tu tem teu objetivo é chegar a ser o Poderoso Chefão. E é tipo assim, umas 200 e porrada de hora pra tu poder chegar. Ele falou, ah, já fui eleito Poderoso Chefão 4 vezes. Tipo, ele não tem mais nada pra fazer em casa. Ele tem que sair de casa, ele tem que conhecer alguém, meio que senão ele morre, ele vai morrer de tédio em casa. É muito legal essa parte. E assim, pelo que eu tava vendo nos Facebook da vida, nas redes sociais, é o filme preferido de muita mulher, cara, Medianeiras. Muitas frases do filme, eles colocam assim meio como quotes, seja de Twitter ou de Facebook. Eu já vi muita menina colocando assim, com a foto do cara lá, do protagonista. Ah, acredito que sim. Acredito que sim. Fiquei imaginando o Fábio Porchat fazendo um filme com o Rodrigo Santoro de drama agora. Pô, o Fábio Porchat teve um filme de drama aí. Isso que eu ia falar. Entre Abelhas. Ah, é? Entre Abelhas. Filme muito bom, me surpreendeu. É, cara. Então agora vamos pra um filme controverso, assim. Tese sobre um homicídio. A golpearam, a violaram, a cortaram. Muerte a mulheres como ella. No fue una casualidad que la mataran frente a la facultad. El formol, la nota, el colgante que tenía puesto, todo formó parte de un plan. Todos sacrificios, víctimas inocentes que deben ser inmoladas para beneficio de la humanidad. La víctima puede ser cualquiera. Só me refresca a memória, esse aí é aquele do professor universitário? Isso. Eu vi esse filme ano passado. É porque tem um assassinato no campus, ele é um professor, e ele resolve ajudar a delegacia de polícia, sei lá, o CSI lá da Argentina, a descobrir quem é o assassino. Tô lembrando. E tem esse aluno, né, que volta e meia, entra em contato com ele. Eu achei um thriller. Ah, eu achei chato, cara. Você achou chato, te cara? Falar, assim, achei chato, enfadonho, assim, aquela história que não anda. E aquela coisa morna, insossa, assim, podia ter um ritmo muito melhor, entendeu? Desses filmes que a gente vai falar aqui, é o único que eu realmente não gostei. Que eu achei, assim, tipo, meio destoante do resto das coisas, assim. Parado? É, um thriller, na verdade é mais do que um thriller policial, né? Tá focado um pouco nessa relação professor-aluno também. E o aluno lá, ele admira muito o professor, que é o Darín e tal. Suspense, né? É, suspense, isso. É um suspense com um pouco de investigação policial. É, mas esse enredo, assim, é bem comum no cinema argentino, né? De investigação, uma coisa um pouco, um romance policial. Inclusive no filme que ganhou o Oscar, né? Seus Olhos tem isso marcado. Tem bastante. Só que assim, o que eu achei legal do Tese do Homicídio é a mecânica como ele faz pra montar a cena do crime. É, eu achei isso legal, cara. Mas assim, sei lá, pra mim é um filme distoante aí dessa lista. É o filme que eu não recomendaria dessa lista aqui que a gente vai falar. Caraca. Você está ouvindo apenas um cast. E aí, depois de alguns problemas técnicos, agora a gente vai ter a participação do Thiago Costa, do Papo Canela. Fala, Thiago! Agora vai, cara, agora vai. E a gente vai começar falando agora com a participação do Thiago de um filme que eu não vi ainda, mas o Thiago falou que é incrível, que é O Filho da Noiva. E com mami sempre tivemos a ideia de fazer um viaje largo por Itália, visitar meu pueblo. Acepte esse viaje, papá. No, que viaje? Que viaje? Quero usar essa plata para casar-me com Norma por la iglesia. Tu és louco. É verdade. É, assim, foi como eu te falei, eu não sou muito tão fã de comédia romântica, né? E esse, uhum, esse foi um dos primeiros filmes argentinos que eu vi. Então eu não lembro tanto dele. Então, posso tentar ajudar um pouco aí. Não sei se eu lembro de muita coisa. Mas tem a ver com a relação dele com a mãe, né? Na verdade, dos pais, né? Com ele. É a mãe que tem Alzheimer. Eu acho que não vou contar tanto, né? Tá implícito no nome. O pai tem a ideia de fazer um novo casamento com a mãe, dadas as circunstâncias da doença dela e tal. E o filho, né, que é o Rafael, se não me engano, Darín. É o Darín. As coisas que acontecem, é sempre aquela coisa do cinema argentino, né, da relação, com o roteiro amarrado, talvez, em uma pessoa e o que vai acontecendo na vida dela. Sei que esse filme também foi importante pra mim, porque eu descobri do que é feito tiramisu, cara. E é isso, esse filme me marcou. Na verdade, eu descobri que é com queijo, e um queijo diferente, difícil de achar. Eu falei, porra, não sabia que tiramisu era feito com isso. Pois é, uma coisa que eu reparo nesses filmes, até nesses filmes mais leves, são que os roteiros são muito bem feitos, né? A história é sempre muito bem amarrada. E até os filmes dos mais leves aos mais tensos, é uma característica que eu gosto muito do cinema argentino. Eu não vi O Filho da Noiva, então eu não posso falar muito, não. Eu sei que tô pecando, porque é um dos filmes que estão na listinha aí, dos mais famosinhos. Mas tem Darinha, mais ou menos meio caminho andado, sei mais ou menos o que ele deve ter feito no filme. Não seguindo a lógica de Hollywood e tal, esse filme ele foi indicado ao Oscar de Melhor Filme Estrangeiro. Ah, é? É uma marca, assim, ele foi. Ele foi indicado antes do... foi em 2003, se não me engano. O lançamento dele é de 2002. Pode ser que tenha sido 2003 mesmo. Agora um dos meus preferidos. Um conto chinês. Cara, esse sim eu acho um dos mais sensacionais. Se não é eu acho que é o meu segundo favorito entre os filmes argentinos, cara. Fazia tempo, o último filme que eu lembro de eu ter ido no cinema sentado e rir, cara, rir realmente. Eu não sei se isso é até um tema para um outro debate. A experiência de a gente sentar e ver o filme no cinema, ela é bem diferente de você pegar e ver no Netflix, ver em casa. Mas eu ri, cara, no cinema. Quantos anos eu não sei o que é rir no cinema? Se você contar a primeira cena, se eu descrever aqui, que eu não vou descrever que já é um spoiler, você fala, pô, mas que besteirão. Mas não é, cara. A forma com que eles colocam fica sensacional. É um bobo que não é bobo, na verdade. É um filme que, dentro do contexto do filme, se encaixa e fica engraçado sem ser um besterol, eu acho, cara. Alguém consegue resumir aí a ideia do filme para os ouvintes que não tiverem visto o filme e tal? É a história de um cara, na verdade, ele coleciona notícias absurdas, né, no jornal. E ele tem uma vida de merda, né, que ele não é feliz e fica o tempo inteiro estressado. Ele tem uma coisa que me chama muita atenção nesse filme. A não felicidade dele tem um motivo, eu acho que é um motivo marcante, pensando num filme argentino. Vocês não lembram? Ah, é verdade. Sim, eu lembro perfeitamente. Fala aí, Kleber. Mas é spoiler? Não é spoiler, não, porque tava na sinopse isso aí, eu acho. Pelo menos eu não acho que isso seja spoiler. Ele é um veterano de guerra, ele retornou, acho que, se não me engano, da Guerra das Malvinas. Sim, Guerra das Malvinas. Aí sim, eu não posso falar o a mais, porque isso seria spoiler. Tem algo que acontece, né, enquanto ele tava lá, né, isso na verdade não aparece no filme, mas aparece contado, que deixa ele bem, vou usar uma palavra, ranzinza, não sei, mas um cara bem difícil de se lidar, sabe? Ele é um comerciante que que tem lá o comércio dele, se não me engano, é numa... É, ele fica contando parafuso, cara. Porra! É, coisas de... ferragem. De é. Construção e tal. E coleciona coisas, mora... Se eu não me engano, ele mora nos fundos dessa loja. É uma história curiosa. O personagem, ele é curioso por isso também. E esse filme é tragicômico, né? Dá pra rir pra cacete, mas... Sim, sim, é. É rir de tragédia. A relação dele... do personagem do Darin com o personagem do imigrante. É muito legal a relação que eles vão construindo durante o filme, né? Tem que explicar que o imigrante é imigrante chinês, né? Sim, assim é. Aí o nome do filme também, talvez, né? É, mas olha só, é um conto chino, a expressão conto chino, é equivalente em português seria um conto do vigário, né? Ah, sim, olha só. É, então, tipo assim, tem essa brincadeira, né? Um conto chinês é um conto do vigário, assim, que é uma história que ninguém acreditaria. Fizeram como se fosse um trocadilho, assim, né? Isso, um trocadilho. E, cara, destaque pra atuação do Ignacio Huang, que, pô, tem cenas que só de olhar pra cara dele dá vontade de chorar. Por exemplo, quando ele tá no telefone e ele fala com os parentes dele lá, ou, enfim, não, com as pessoas, né? Tem uma cena fantástica, que é a cena dele pedindo pra fazer ovos pra ele. Essa cena é fantástica, no café da manhã. Fantástica. E olha, é, porque o cara não fala, espanhol, né? É. Ele só fala chinês. E aí... eu dei aula para surdos, né, cara? Então, o que não é língua de sinais é mímica. E o que é mímica é engraçado. Então, muito pois bom. É, então você deve ter se identificado bem com o filme, curti, né, cara? Porque ele tem muito disso, né? Da comunicação dos curti dois, né? E se eu não me engano, esse filme, vocês se lembram de quando é? 2011. Ah, então, perfeito. Esse filme era exatamente no ano que eu tava saindo da escola que eu dava aula pra surdos. E que eu tava indo pra que eu trabalho hoje com Ulisses. É, então eu tava com essa coisa da língua de sinais, do não falar, né? Bem forte. E aí, quem foi que viu o clã? O clã, ele é baseado numa história verídica, né? Les reitero la suma a entregar. $1,000,000 com billete de 100. Mas como é que é a história? Então, o clã é a história de uma família, de uma das gangues mais conhecidas de Buenos Aires. Então, conta a história dessa família durante a década de 80, acho que ainda estava na ditadura, né? E mostrava a rotina deles de sequestros, das contravenções dos crimes que eles cometiam, e até a decadência da família, assim. É uma história muito... meio chocante, assim, porque mostra coisas, mostra o lado humano, ele mostra o lado humano da máfia, a máfia argentina. A Adriana, minha companheira, ela foi ver junto comigo e não sabia que a história era verídica. E depois que ela, no final do filme, ela foi ver que era uma história verídica, ela ficou chocada, pra vocês verem, assim, como às vezes a realidade pode ser mais fascinante do que até a ficção. Eu acho que não é difícil de achar pra ver. Ele é de 2015, é um filme recente. Uma curiosidade aqui desse filme, o clã, mas o chefe do clã, ele é aquele ator que é o Guilherme Francella, que ele participou O Segredo dos Seus Olhos, ele é o Sandoval. E ele é um comediante argentino famoso. E ele é muito bom, né, cara? Vi que ele foi produzido pelo Pedro Almodóvar e pelo irmão também. Essa parceria que existe entre Argentina e Espanha, que já deu outras... Tem outros filmes também que eu depois queria indicar, que até tem Darín, mas não é argentino, né? Nessa onda de ter parceria e acabar depois indo ator argentino fazer filme espanhol. O darinismo, ele tava se espalhando pela América Latina e pela Espanha também. Inclusive, aproveitando a deixa, já que eu não vou ter outra deixa pra falar isso, o Darín foi eleito um dos 100 atores mais influentes de todos os tempos pelo IMDb. Tem a lista aí, vai ter link aí no post. Um dos 100 maiores atores de todos os tempos. Acho que ele ficou na 60ª posição. Na frente de muito cara pica, viu? Thank you. um filme que não tá na lista, Ulisses, é, que um Darim também, que eu queria saber se vocês viram, que é o Truman. Não, não vi. Pô, fala, não aí. Vi. É, o Truman é um filme, olha, um dos filmes, dentre os filmes argentinos que eu vi, talvez seja o mais triste. Vocês têm cachorro? Pois é, principalmente pra quem tem cachorro, assim, embora o personagem central do filme, Truman, é o nome do cachorro, mas a história central do filme não seja o cachorro, não é, é focada na doença terminal dele. Bueno, como te comenté, tendríamos que empezar una nueva tanda de quimioterapia. Vamos a cambiar de medicamento para intentar que la incidencia en los tumores sea mayor. Y como te dije en la última visita, también te voy a programar un TAC para ver el alcance de estas nuevas formaciones que han aparecido en el hígado. Puedes venir el mañana o pasado para los análisis y te programo el TAC para el viernes. No, vine para decirle que no pienso volver. Es un actor que está con una doença terminal, cáncer. E tem pouco tempo de vida. Conta a história dele se despedindo da vida, se despedindo das pessoas e sempre com o cachorro do lado. Então, assim, o cachorro toca tudo, mas é uma história sobre a aceitação da morte, cara. E isso, pra mim, sempre me tocou assim, é um filme que você não fica feliz depois de ver, mas é um filme bonito pra caramba. Verdade, é um filme. Esse ainda tá no cinema mesmo, isso eu tenho certeza que ainda tá no cinema. Eu vi há pouquíssimo tempo. E esse eu não vi também, o Abutre. Acho que foi só você que viu, né, Sebastião? Tem uma expressão na Argentina que se chama carancho, que é mais ou menos como se fosse carcará. Se golpeou muito forte a cabeça, não tinha posto o casco. Tuvo todo o tempo consciente? Hasta recién hablaba, agora não sei o que. Você está bem? Você estava manejando? Não. Te chocaste? Não, isto é outra coisa. A ver. Estou bem. Se lo conoces al tipo que nos ayudó recién. Ah, sí, sí. Nos está siguiendo. Habla con el jefe de servicio, ¿no? No me lo voy a llevar. Hola, perdón. Hola. Gracias por ayudarme. De nada. ¿Me decís tu nombre? Olivera. ¿Y tu nombre? Luján. Luján Olivera. O filme Abutres, ou Carancho, conta a história de Sousa, que é o Darim, que ele faz um advogado especialista em ganhar em cima das seguradoras de acidentes de trânsito. Em busca de possíveis clientes, ele corrompe guardas de hospitais e funcionários de emergência, que acabam passando as informações que ele precisa. Como é que funciona? Tem um acidente muito feio, geralmente com vítima, e esses caras que chegam primeiro ao local, geralmente os funcionários de ambulância, médicos, paramédicos ou quem está ligado a esse meio, dá uma ligada para o Sousa para ele poder chegar lá e ver se ele consegue captar algum cliente. Geralmente tem vítima e tem familiares das vítimas. Então ele trabalha numa fundação que supostamente ajuda as vítimas, mas na verdade é só uma fachada para o escritório de advocacia dele. Ele trabalha na base de conchavo com a polícia, com o juiz, com a seguradora, e com isso ele acaba enrolando todo mundo, os clientes, as vítimas, os peritos. E ele sempre fica nessa linha tênue entre o que é legal e o que é ilegal na vida dele. Cara, me falaram muito bem desse filme. O legal desse podcast, assim, é que eu tô conhecendo um monte de coisa que eu não conheceria, assim. Agradeço vocês pra fazer essas sinopses aí, porque eu realmente nem tinha ideia. Eu fiquei muito interessado em ver o clã, assim, achei que deve ser muito legal. E o Carancho também parece ser bem maneiro. Então, continuando aqui a nossa lista... Histórias mínimas. Alguém viu esse filme? Ops, você viu, Thiago? Cara, não vi Histórias Mínimas. Meu lado meio hipster, tá? Foi mal, galera. Mas peraí, tava no Netflix, tá? Você não pode me culpar, tava no Netflix, assisti lá. O que tem o perro, hein? Que digo, que venga de tão lejos para buscarlo. Eu tenho de chiquito. Se le perdeu? Não. Se me foi. Se foi? Sim. Por sua conta? Pues se fue. A ver, cuénteme, ¿cómo fue el asunto? O que acontece? Histórias Mínimas, ele sai do foco de Buenos Aires, ele não se passa em Buenos Aires, ele vai para o interior. No Pampa, geralmente tem são regiões muito inóspitas. Então, por exemplo, tem uma cidadezinha aqui, aí tem décadas e décadas de estrada para vai ter outra cidadezinha lá. É a história, pelo ponto de vista de uns 3 ou 4 personagens diferentes, que até então tu não sabe, mas eles vão se misturar lá na frente. O foco central gira em torno de um velhinho que perdeu o cachorro dele e ele decide sair de casa, na verdade fugir de casa, para ir atrás do tal do cachorro que abandonou a cidade. Em todas as cidades que ele vai andando, ele vai pegando carona, que ele não tem carro, ele para na cidadezinha, no posto de gasolina, nos locais e fala: você viu um cachorro assim, assim, assim, vira lata e tal. Lógico, tem outras histórias de uma garota que ganhou um concurso de TV para ganhar uma geladeira, de outro cara que se acha o conquistador, quer pegar a professora da cidade, enfim. Tem várias histórias que no final elas vão funilar e vão dar um objetivo só, cara. Mas podem procurar, histórias mínimas é muito bom. É minimalista, cara, um filme minimalista, muito legal. E é interessante por não se passar em Buenos Aires, fugir do lugar comum, porque pelo que a gente comentou aqui, a gente percebeu que o cinema argentino tem uma temática mais urbana e a maioria dos filmes acabam se passando em Buenos Aires, né? Esse foge um pouquinho e é um atrativo desse filme, né? Pois é, acho bacana, me interessei. Desses filmes que saem um pouco de Buenos Aires, eu assisti um... que é o Canchacha, vocês assistiram? Não, mas já ouvi falar. Mas a história é de um casal que tem que fugir da cidade por causa da ditadura. E aí viajam pro interior, pra uma fazenda. E aí tem toda uma história pra escapar dos militares e tal. É que também é um tema recorrente do cinema argentino. Parece que são temas recorrentes. Temas urbanos, temas relacionados à ditadura e temas relacionados a histórias amorosas mal resolvidas. Gira em torno disso. E um dos meus preferidos, Relato Selvagem. Caraca, que filmaço, cara. Foda. Vou deixar vocês falarem. Acho que a gente tem que ver qual é a história dentro do Relato Selvagem preferida de cada um. Que tal? Buen dia. Buen dia. Mira, me hicieron esta multa. Yo ya pagué el acarreo, pero hay un error, porque el cordón estaba despintado. ¿Me permite? Sí. Son 560 pesos. Mira, yo estoy un poco nervioso, así que te pido que por favor me escuches. Sí. El cordón estaba sin pintar. Yo creo que deberías mandar a alguien a la dirección de donde me levantaron el auto para verificar que tengo razón. Después, en nombre del gobierno de la ciudad, pedirme disculpas. Porque tengo razón. Devolverme la plata del acarreo e indemnizarme por todo este tiempo que me están haciendo perder. Para mí, yo voy além, cara. Para mí... é um dos meus filmes favoritos, não só argentinos, cara, de tão bom que eu achei. Quando o Sebs pensou na pauta de cinema argentino, ele comentou, pô, Thiago, a gente vai gravar. Eu sinceramente, eu até pensei, só o Relato Selvagem já dá pra cobrir tudo, de tão legal e tão variado, bom que esse filme é. É porque ele é seis em um, isso, né? São seis histórias em um filme. Seis Sim. histórias que não tem nada a ver uma com a outra, são relatos, realmente, selvagens, realmente. Mas o Relato Selvagem conseguiu ser uma coisa melhorada em histórias pequenas. Porque por fato de serem histórias menores, ele não fica cansativo, né? Vocês perguntaram qual a história favorita, eu já falo logo a minha. Aquela do carro, que o cara tá na estrada dirigindo e fura o pneu dele. Essa pra mim, foda. Essa é fantástica, né? Mas, porra, eu sou um darinista, né? Então, dentro dessas histórias todas, tem duas que pra mim são fantásticas, mas... Só cita qual é a história, empatadas. Não precisa falar o plot, só cita qual é. Sim, é a do Darim, do Bombita. Aham, Bombita. Nossa, essa... E a do casamento. Ah, do casamento, a última. Puta, velho. Casamento. E essa do casamento, engraçado, todas as mulheres que viram o filme acham esta a melhor história. Claro, né? Por que será? É. Ulisses, qual é a tua? Eu gostei mais do casamento, na verdade. Que eu achei foda. Eu acho que é esse plot twist no final, achei incrível. E tu, Thiago? Então, também eu vou com o Kleber, cara. Apesar de eu achar a do casamento fantástica e citar também a do Porra, bar da beira de estrada. E isso aí, a primeira também, que abre o filme, que é bem, bem mais curta. Eu acho que ela é mais curta que as outras. A do avião, tudo. Ela é nessa mesma pegada tragicômica. Mas a do Darinha, a do Bombita, eu me identifiquei porque eu já passei por situações que eu parecia que o personagem do Ricardo Darinha, o Bombita, naquela situação, fez o que muita gente tem vontade de fazer. Não posso comentar muito pra não dar spoiler, mas é um herói, cara. Esse nome, Bombita Darim, que inclusive ele pegou pro Twitter dele. O Twitter oficial dele é esse, Bombita Darim. Ah, jura? Sim. Sério, cara? Que massa. Putz. É, eu não sabia não, cara. Vou marcar ele aqui no Twitter, o Ricardo Darim, pra Darinete todos ficarem oriçados. Minha esposa Darinete, por sinal. Mas o que vocês acham desse formato? É um formato pop, né? Uma porrada de gente já usou isso antes. É, eu gosto muito. Tem um do Brad Pitt também vários, que é assim, cara. Não é? Tem muitos filmes que são assim. Cara. É, eu vi um espanhol, O Que Os Homens Falam, ele não era assim? Também era assim. Não é? Não é por esquetes? Assim, tu tem dois caminhos. Tu pode fazer tipo Relatos Selvagens, uma história que não tem nada a ver com a outra, só relatos mesmo. Ou tu pode fazer de um jeito que todas elas no final se juntem, como histórias mínimas. Você está ouvindo apenas um cast. E vamos para um hype, né? Que é uma unanimidade. Que é um filme que... Inclusive tem um filme americano que é muito pior, que foi refeito, desse, que é O Segredo dos Seus Olhos. O que, ganhador que vocês acham? Do Oscar, simplesmente. Eu acho que de todos os filmes que a gente falou, esse é o que a maioria deve ter visto, já, até por causa do Oscar e porque ele é recente. Escribano, ¿qué es Racing para usted? Bueno, una pasión, querido. Aunque hace 9 años que no sale campeón. No, una pasión es una pasión. ¿Te das cuenta, Benjamín? El tipo puede cambiar de todo. De cara, de casa, de familia, de novia, de religión, de Dios. Pero hay una cosa que no puede cambiar, Benjamín. No puede cambiar de pasión. Mas sobre o filme em si, ele mistura um pouco temas policiais. Aí bota, ele pega mais ou menos tudo aquilo que a gente já falou. Lembra que a gente falando agora? É verdade. O cinema argentino gira em torno de ditadura, temas policiais e histórias românticas mais resolvidas. Essas três coisas estão na porra do filme. Mas ficou bom pra caramba, cara. E futebol. Futebol, tempero e tanto. Porque o plot twist do filme é o futebol. O Segredo dos Seus Olhos conta a história de Benjamin Espósito. Ele é um agente judiciário na Argentina dos anos 60, 70 e 80. A história começa mais ou menos no meados dos anos 80, quando ele está aposentado e ele não tem muito o que fazer com o tempo livre. Ele começa a relembrar as histórias que ele passou quando ele era agente judiciário na Corte Nacional de Buenos Aires. E então, dentre essas histórias, tem alguns casos que não foram resolvidos. Entre eles tem o caso do assassinato de uma moça que era recém-casada e que até então eles não conseguiram resolver. Ele conta com o auxílio da Irene, que seria como se fosse a superior dele, a secretária da corte. Ele também conta com a ajuda de um amigo chamado Sandoval, que também trabalha na corte junto com ele. Eles passam grande parte do filme tentando montar o perfil de quem seria o assassino. Esse filme, apesar de ter toda essa roupagem de investigação policial e suspense, na verdade, na minha opinião, é um filme que fala sobre amor. Os mais diferentes tipos de amor. Desde o amor pelo cara que se vê viúvo, tão novo, e nutria um amor tão grande pela esposa, até o amor que o Benjamin tem pela Irene, que é um amor platônico, ele não revela para ela durante grande parte do filme, e o amor até maligno, que é do assassino tem pela vítima. Então, é um filme que dialoga muito com essa parte de sentimento e tem esse pano de fundo de investigação policial nesse período que também era marcado pela ditadura no país. Aquela cena do estádio, cara, aquela cena assim na câmera no estádio, e o cara fala, ah, tá ali. Bicho, é foda. No meio do estádio, o cara vai lá e fala que ele tá ali, eu achei incrível. O estádio do Huracan. Uma das cenas mais bem filmadas, né? Sem corte. Que eu já vi, cara. Plano sequência ali, aquela cena... Sem corte nenhum, toda cena. Desde que tu vai descendo aquela panorâmica... E o clímax que vai subindo com a... Quando sai o gol. Com a música, né, cara? A gente até comentou, a gente gravou um podcast sobre filmes de futebol, sim, no Papo Canela, e a gente comentou desse filme justamente por essa cena, cara. Uma das melhores cenas de... Acho que a melhor cena de futebol em cinema que eu já vi, cara. Pô, muito bem filmada. Poderia ter sido o filme que me colocou na vibe de assistir filmes argentinos. O que me marcou bastante nisso foi o final do filme. Sim, final. Vou dar spoiler, claro. E engraçado, sabe uma coisa, uma cena boba que eu... Toda vez que eu lembro da cena, eu fico rindo. Peraí, não fala. Thiago, não, deixa eu ver se tá certo. É aquela que eles estão lá na delegacia e o cara quer saber quem foi que autorizou eles irem pro interior. É essa? Essa é foda. É essa aí. Cara, toda vez que eu lembro da cena, eu não preciso nem ver. Eu lembro, eu fico rindo, cara. Ô, Sandoval olha pro cara. Não. O cara é tão bom ator que ele atua só com os olhos, velho. Tu sabe o cara é foda quando ele consegue atuar só com os olhos. É, cara, essa cena é hilária, cara. O Segredo dos Seus Olhos, o Kleber falou bem do final, cara. O final, ele é marcante e eu entendo totalmente ele ter dito que o final até... Não arranha. Não vou comentar o final. Não vou comentar o que acontece no final. Vou comentar que o final impacta de um jeito que, de repente, a pessoa até esquece um pouco o resto do filme. Quem não viu, quem viu uma vez só. Mas o filme, os detalhes do filme que... Como essas duas cenas que a gente comentou. Tem várias cenas por si só muito bem filmadas. Ele é totalmente merecedor do Oscar. Sim. É difícil um filme argentino... Tudo bem que teve o apelo do Oscar, mas é difícil um argentino ter bilheteria boa. E ele teve uma bilheteria boa no Brasil, cara. Eu, na época desse filme, eu até comentei com o Kleber, né? Que eu era gerente de cinema, por isso que acabei vendo muitos filmes argentinos. E na época desse filme, eu era gerente de um cinema no Rio. E, cara, eu tive sessões lotadas desse filme, cara. Ou seja, um filme argentino. Claro, eu duvido que ele tivesse esse público todo se não fosse ganhador do Oscar. Mas, pô, legal demais o cinema latino começar a ter essa abertura no Brasil. Verdade, verdade. E o próximo da nossa lista, sétimo. Putz. Alguém viu? Eu vi. Deixa eu adivinhar. Sim! O Tari... sim, sim. Sim, sim. Por favor, tengan cuidado, ¿eh? ¡Gané! ¡Chicos! Delia. ¿Y? ¿Lo viste? Por acá no pasaron. Tengo que contarte algo. Es importante, Delia. ¡Se terminó la broma! ¡Chicos! Então, de novo, essa coisa de investigação tá por trás. É. Só que dessa vez no microcosmo, o familiar. Isso, é. É. E rola tudo dentro de um prédio. Sétimo é o sétimo andar. Ele tem reviravoltas, assim, absurdas. Absurdas. Eu quando percebi que era aquilo, tava acontecendo, sabe? Não consegui antecipar coisas. Sétimo é a história de Sebastián, meu xará, que ele tem dois filhos com a Luna. E eles... É um casal? Ele é da polícia? Eu não lembro se ele é da polícia. Ele é da polícia, né? Não, ele é advogado, parece. Ele é advogado. É, ele ia descer com os filhos pra levar, não sei se pra escola. Ah, sim, sim, sim. E os filhos curtiam descer pela escada. Ah, é verdade. Ele descia pelo elevador. E ele deixou eles descerem pela escada e ele desceu pelo elevador. Ele chegou e os meninos não chegaram mais. E começa a ficar aquela tensão, porque tu pensa que é uma coisa simples. Ah, ele deve ter parado em algum lugar, sei lá. E demora, e é tão bem construído o roteiro desse filme que ele desce, ele começa a bater papo com o porteiro, tá, isso aqui, e aguarda, e olha pro relógio, e passa o vizinho, e comenta alguma coisa, ah, tu viu o fulano, sabe? Pô, me tô demorando, né, e olha pra cima, e tu começa, e pera, quem tem filho, cara, ele sente isso, fala, pô, tu já fica preocupado, né, eu fico pensando na ansiedade que esse cara passou, e aí vai, o moleque some, aí ele revira o prédio inteiro atrás do moleque, nada de achar os moleques, é foda, é difícil a gente falar muito, porque senão a gente vai acabar entregando coisas do filme, mas é um puta filme, assim, de, eu colocaria até com um pouquinho uma pitada de suspense, porque ele realmente não te entrega nada, ele é muito sutil nas colocações dele. E novamente a gente tem esse aspecto em comum, né? Esse aspecto das reviravoltas. A gente viu em alguns filmes que a gente comentou aqui, né? As reviravoltas, essa pegada meio de investigação, que é um pouco recorrente no cinema argentino. Essa, né, frase a gente tá usando direto, recorrente no cinema argentino. Mas é um recorrente bom, cara. Não é uma coisa repetitiva. A qualidade se mantém, né? É, de certa forma eles brincam com essa estrutura, né? Bom, e o último, pelo menos dessa lista, se vocês quiserem lembrar de mais algum, vocês podem falar. É um filme que eu gosto, mas é um filme difícil de gostar, eu acho, assim. Que é o Morte em Buenos Aires. Não dispare, sou policia! Que caralho é isso aqui? Morte em Buenos Aires, atenção, tem Darín, mas não é o Darín. É o outro Darín, o filho dele. Ah, olha a pegadinha. Jura? O filho do Darín. Tem o Tino Darín. Juro. Exatamente, tem o Tino Darín. Tem o filho do Darín. É um filme, eu acho legal por quê? Porque é um filme que ele se passa, sim, nos anos 80. Tem toda aquela temática dos anos 80, assim, com as pessoas com aquelas roupas dos anos 80, os carros dos anos 80, os bigodes dos anos 80. Música. E ela se passa a música, e a música é muito boa, assim, a trilha sonora do filme é espetacular, assim, muito, muito, muito legal. E ela se passa na noite gay de Buenos Aires nos anos 80, e tem os assassinatos de gays que acontecem ali naquela região, e tem um policial que ele é escalado para poder fazer essas investigações, que é o típico latino, né, latin lover, assim, o cara super ultra mega machão, o cara que resolve tudo na porrada, o detetive Chaves. É, detetive Chaves. Pois é, ele une forças com um jovem oficial chamado, apelidado de Ganso, que é justamente o Tino Darín. Que é o filho do Ricardo Darín. Que afoga o Ganso. Mas assim, é um filme muito bom, cara. Eu achei bem legal porque ele é um pouco... Ele fala da mesma coisa, assim, de policial e tal. Mas é uma vibe diferente, né? É uma vertente diferente. Tem uma boa fotografia, tem uma boa trilha sonora. O enredo não precisa nem falar, que o enredo é fantástico e tal. Até agora, a maioria dos filmes que a gente tá abordando tem um plot twist no final. Já repararam nisso? O Sétimo tem, Segredo dos Seus Olhos tem, Morte em Buenos Aires tem. O Medianeiras não é que é um filme sobre costumes, é um drama. Mas Nove Rainhas tem um puta plot twist no final. O conto chinês também tem, parece que tá aí, mais uma coisa aí pra não é mais tríade, agora é quarteto. Uma quarta coisa que entra, plot twist no final dos filmes, eles colocam isso direto. Tô achando que isso vai pro post, viu? Morte em Buenos Aires, que nem o Ulisses resumiu bem, né? Mostra toda essa parte da high society de Buenos Aires, não necessariamente gay, mas também abrange muito, entra muito nesse aspecto. E é um filme muito pautado na época dele, que nem ele falou, dos anos 80, e é meio que uma volta a essa época. Minha irmã, ela tem 42 anos agora, e ela viveu um pouco dos anos 80, ela era criança, mas ela lembra. E ela assistindo esse filme, ela fala muito assim, caraca, é igualzinho, cara. O costume das pessoas, o jeito de falar, que ela morou nos anos 80 em Buenos Aires. É, então, na verdade é tipo Stranger Things argentino gay. Apenas um cast. Gente, eu acho que é isso. Vocês querem falar de mais algum filme? Então, indicar um que não tem, o Darim, que eu curti muito assistir, que era O Homem ao Lado, que tratava de um conflito entre vizinhos e tinha a ver com a construção de uma janela e tal. Eu gostei muito dessa coisa, que é bem do cotidiano. E eu queria, na verdade, isso, eu não vi esse filme. As pessoas falaram muito mal. Na verdade, eu vi que algo parecido com o que o Seb falou. Agora, eu tava em Buenos Aires quando eu vi divulgando esse filme, era Delirium. Então, esse eu tenho pra falar dele também. Você viu? Eu não vi. Mas eu vi assim, o cartaz era escroto demais. Assim, o cartaz era uma parada meio pastelão. E eu falei assim, ah, se esse filme for pro Brasil, eu vou assistir. Eu não lembro de ter vindo pro cinema. Mas aí depois eu fui dar uma lida pra ver o que que era. É o Darim fazendo ele mesmo. Eita porra. Então assim, e todo mundo falando que foi mal nos comentários. Eu nem nunca assisti, mas agora me deu vontade de assistir. Depois dessa nossa conversa, deu vontade de assistir um filme ruim. Em que o Ricardo Darim faz ele mesmo, entendeu? É um não exemplo, sabe? É ver o caminho que não presta, sabe? São essas duas coisas aí que eu indicaria. Assim como a gente tá indicando coisa, entre aspas, boa, né? Porque é a nossa opinião, a gente também vai tentar falar as bombas, né? Tá, tinha alguns filmes pra falar rapidamente aqui. E vocês falaram do Abutre, que é um filme que eu morro de vontade. É o primeiro da lista que eu tenho pra ver, dos filmes argentinos. Mas eu já vi dois filmes do mesmo diretor, do Santiago Mitre. Os filmes que eu vi do Santiago Mitre são... é um filme chamado Paulina, que é a história de uma professora que vai dar aula no interior da Argentina. E ela... é um filme sobre estupro. E é um filme com uma tensão do início ao fim, cara. Ele vai construindo uma tensão no filme, aquela carga psicológica da violência contra a mulher. É um filme que trata da violência contra a mulher, mostra como a mulher numa sociedade machista se sente opressora, principalmente interior, assim, que as pessoas são menos, pelo menos no caso do filme, mostravam que eram menos esclarecidas e não respeitavam muito a figura da mulher, da professora. E é um filme que vai construindo, você vai ficando tenso durante o filme. E o outro é O Estudante, também do Santiago Mitre. Mostra a história de um estudante de história que ele vai perdendo a mão e se envolvendo demais com a política e deixando o estudo, a vida acadêmica de lado. Mostra a parte da luta política na Argentina e tal. Então, tanto o Paulínia quanto o Estudante, eu recomendo muito. Tem um filme também que eu... teve um festival de cinema argentino aqui em Brasília, né, cara? Que foi muito legal. Eu queria ter visto muito filme, só consegui ver um, que é O Décimo Homem, que conta a história de um bairro judeu dentro de Buenos Aires. A vida dos habitantes, a construção daquela... como vive a sociedade judia dentro de Buenos Aires. Achei um filme interessante também, cara. Na Argentina, Buenos Aires é o maior reduto de imigração judia da América Latina. Inclusive, já teve até atentado à bomba lá. Uns templos lá, umas embaixadas lá. Então, na América Latina, a maior concentração de judeus da América Latina, assim como de italianos foi no Brasil, muito na Argentina também, mas no Brasil foi maior, até por causa do território, que é São Paulo, de judeus teve na Argentina, em Buenos Aires. Pois é, esse filme vai mostrando os hábitos, que causa aquela sensação de estranhamento, né, dos hábitos dessa comunidade, que é uma comunidade fechada, né? E é um filme bem bacana também, cara. Um filme legal de assistir. Eu lembrei de um outro aqui que eu não vi, só que a temática é uma temática que eu tenho curtido discutir e até me aproximar. O Ulisses participa de um projeto junto comigo nessa vibe, que é... então, o nome do filme é XXY. Eu vi que esse filme teve alguma repercussãozinha e tal, porque na verdade é um intersexual que deseja fazer uma cirurgia e tal. Vi a sinopse, só que não achei o filme ainda pra ver. Aí vou até dar uma catada pra ver se eu acho, mas achei a temática legal. É, eu queria ver por causa da discussão sobre trans, inter. Legal. Essas coisas todas. E está na minha lista também, eu já tinha ouvido falar desse filme. A gente filme. Pode fazer... Ó, galera, a gente pode fazer uma parte 2. De repente, quando todo mundo vê esses filmes aí que tá... Já tem 3 aí. Pauline, Estudante, XXX, é que você falou? XXY. E, sei lá, outros que de repente a gente não viu ainda que vão surgir, a gente pode assistir. Primeiro, eu queria agradecer a vocês por terem participado com a gente hoje. É, Thiago, fala aí do seu podcast, faz o seu jabá aí pra gente, por favor. Então, gente, o Seps também tá sempre lá, a gente tá sempre no podcast, o Papo Canela Podcast, que a gente fala sobre, principalmente sobre futebol, e ele tem também um projeto paralelo chamado Turno Livre, que a gente comenta outros assuntos. Mas quinzenalmente a gente tá lá com o Papo Canela, e tá sendo transmitido também na Rádio Esporte na Rede, junto com o nosso amigo Felipe. E eu queria agradecer também ao Kleber por ter vindo. Pô, valeu mesmo pela participação, tu deu altas dicas aí pra gente. Vamos ver mais bastante filme argentino aí pra gente tentar fazer uma versão 2.0. Beleza, beleza. Foi importante pra mim também, porque deu mais vontade de assistir outros filmes argentinos. É, e aí, Sérgio, fala pra aí os nossos contatos pra quem quiser achar a gente aí nas internets mundiais. Nossos contatos, vamos lá. Apenas um cast, www.apenasumcast.blogspot.com.br. Esse é o nosso blog, você pode acessar e ver todos os nossos episódios lá. E-mail, apenasumcast@gmail.com, e nos diversos agregadores, apenas um cast, tanto com o número 1 quanto com a palavra 1. Aparecemos nós, o podcast sobre cotidiano em estéreo. É isso, e como todo mundo já sabe, nesse nosso podcast a gente tem uma tradição tradicional, cara, muito tradicional. Que coisa, é que o convidado... né? Dois convidados, né? Agora. Vocês vão ter que tirar pau ímpar aí, ou então vão ter que entrar em acordo. Pois é, porque sempre o convidado vai lá e pede uma música no final, né? Mas podia ser duas músicas também, o que vocês acham? Ou vocês decidem aí uma música só pra gente poder tocar? Eu tenho uma bem clichê pra pedir. Qual é? Poru na Cabeça. Poru na Cabeça. Já que a gente tá falando de cinema argentino, põe aí um tango mais famoso. Thiago, de uma figura. Thiago, você concorda com essa ou você gostaria de ouvir alguma outra? Eu tenho uma música também pra pedir, cara. O Sebs fala, sabe que além do gosto em comum que a gente tem com cinema argentino, eu gosto muito de rock argentino. Qualquer uma do Soda Stereo tá valendo, que eu me amarro nessa banda. Pô, cara. Faz isso não, cara. Faz isso não. Eu vou pensar o que eu vou fazer aqui, cara, mas beleza. Faz a mistura. Põe uma no início e uma no final, cara. Tá, beleza, então. Por una cabeza de un noble potrillo que justo en las razas afloja al llegar y que al regresar parece decir: no olvides, hermano, lo sabes, no hay que jugar. Por una cabeza de tejón de un día de aquella coqueta y burlona mujer, y al jurar sonriendo el amor que está mintiendo, quema en una hoguera todo mi querer. Por una cabeza todas las locuras, su boca que besa borra la tristeza, calma la amargura. Por una cabeza, si ella me olvida, ¿qué importa perderme mil veces la vida? ¿Para qué vivir? ¿Cuánto desengaño por una cabeza? Yo juré mil veces, no vuelvo a insistir, pero si un mirar me hiere al pasar, sus labios de fuego otra vez quiero besar. Basta de carreras, se acabó la timba, un final reñido yo no vuelvo a ver. Pero si algún bingo llega a ser fija el domingo, yo me juego entero. ¿Qué le voy a hacer? Todas las locuras y su boca que besa borra la tristeza, calma la amargura por una cabeza. Si ella me olvida, ¿qué importa perderme mil veces la vida? Ay, ¿para qué vivir? Tristemente.